solução pros seus problemas acabou de chegar. É radical. Slack, funky club. É radical. Slack dance, disco club. É radical. Slack, funky club. É radical. Slack dance, disco club. Una nueva sensación, así que presten atención, porque esto va a ser tu segunda comunión. Ninguna investigación, ni siquiera ilusión. Escucha, mira, comprende y entrarás en relación. Nosso clube é diferente, todo mundo é igual. Não tem feio, nem bonito, antigo ou atual. Ed, Fonsa, Renatinho, Kiko, Bruno, Siri, Bootsy, Collins, Nene, Jerry, Barry, White, James Brown. É radical. Slack, funky club. É radical. Slack, dance, disco club. É radical. Slack.